Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 1º de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1580 de 2012, que institui a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. A proposta foi aprovada com emendas da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj, alterando a data de referência da semana de 7 de agosto, dia estadual de comemoração da Lei Maria da Penha, para a semana do dia 25 de novembro, quando é comemorado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Para o autor da proposta, deputado Átila Nunes, do PSL, é dever do Estado criar meio de prevenção das agressões. Se analisar que nós estamos diante do impasse de se vetar um projeto de lei, ou parcialmente um projeto de lei, em que grupos religiosos querem impedir ajuda às mulheres que sofrem violência sexual, eu acho que nada mais oportuno do que isso. Quer dizer, eu até torço para que a presidente Dilma ela não tome uma atitude absurda dessa de ceder às pressões de grupos religiosos. Eu acho que a mulher que sofre uma violência, seja ela sexual ou não, né, ela precisa de todo o apoio do Estado. Durante a semana, serão desenvolvidas ações educativas como palestras, seminários e cursos, inclusive em ambientes de trabalho, com a finalidade de divulgação do teor da Lei Maria da Penha, assim como das medidas tomadas pelo poder público para prevenção e combate à violência contra a mulher. Reportagem Ronaldo Ribeiro.